nebuloso passado deixaram inumeráveis pistas que só hoje podemos decifrar e interpretar pela primeira vez, porque o problema das viagens interplanetárias, tão característico de nossa época, já não era problema, mas realidade rotineira para homens que viveram há milhares de anos. Pois eu afirmo que nossos antepassados receberam visitas do espaço sideral na mais recuada antiguidade. Embora não me seja ainda possível determinar a identidade dessas inteligências extraterrenas, ou o ponto exato de sua origem no universo. Não obstante, proclamam que aqueles estranhos aniquilaram parte da humanidade existente na época e produziram um novo, se não o primeiro, Homo sapiens. Saudações, jagunçado espacial! Voltamos com mais um Omniverso, o podcast que vai mais além e explora todos os quadrantes da cronologia dos gibis, uma produção intergaláctica exclusiva do Arte Final. Para ouvir mais Omniverso, sete jagunços e pilha de gibis, acesse artefinalhq.com.br, que lá também tem todos esses podcasts, textos, reviews e tudo mais. Nas redes sociais é só procurar Arte Final HQ no Twitter, Instagram e no Facebook, que não tem erro. Pois bem, amigos e amigas, hoje a viagem é de gala, pois vamos visitar uma das séries preferidas da casa, Os Eternos, criação do rei Jack Kirby, que é o maior de todos, né? Quando ele voltou para a editora que ajudou a consagrar, né, lá nos anos 70, o Kirby criou um épico mitológico totalmente desvinculado do já ultramarrado universo Marvel, e assim nasceu a revista Os Eternos, no qual tomamos contato com três novas raças criadas pelo rei. E é sobre essa publicação e sua complicadíssima versão nacional que falaremos agora. Para tanto, como sempre, estão aqui comigo o incrédulo cibertrônico Jamerson. Eram os deuses astronautas? Spoiler, não. E o profeta de Bar, Reginaldo? Opa, e aí? Bom, começando pelo começo, vamos situar o ouvinte mais novinho, ou aquele que não lembra de mais nada, né? O Jack saiu chateado da Marvel, foi convidado lá pelos editores da DC, né? Criou a mitologia mais perfeita da editora das lendas, voltou sua antiga casa com total liberdade criativa e tudo mais, né? Isso quase todo mundo sabe, né? Ou pelo menos lembra. Bom, de qualquer jeito, Jamerson, resuma aí com detalhes o contexto da criação de Os Eternos. Na verdade, eu não conheço exatamente a ideia de resumir com detalhes, mas eu vou contar a minha versão dos fatos. Jack Kirby foi para DC em 71, na verdade no final de 1970, e ele começou a trabalhar em 1971 na DC e criou a mitologia dos Novos Deuses, que foram uma série feita para ser uma série limitada e foi publicada de forma bimestral. As três principais edições que ele criou, Novos Deuses, Forever People e Mr. Miracle, elas duram 11 números bimestrais que vão mais ou menos 22 meses. E o Carmine Infantino, vendo os gráficos de venda, ele dá uma olhada e fala que o Jack Kirby deve tentar outras coisas. O Kirby vai e cria Etrigan, que é o demônio, cria Kamandi e cria o Mac, e acaba ficando desgostoso por não conseguir dar o final para a história dele, né? Ele tinha criado todo um mito, toda uma mitologia, ele dava continuidade indireta a temas que ele abordou ao final da passagem dele em Thor, e simplesmente ele começa a se encontrar com Jack Kirby. É basicamente o marido, que começa a se encontrar com a ex-esposa. E aí, dessa conversa, surge uma oportunidade do Jack retornar para a Marvel. Ele retorna em 1976, onde nos Estados Unidos estava sendo comemorado o bicentenário da independência. Ele faz uma edição especial do Capitão América e ele faz um arco do Capitão América que já foi publicado aqui no Brasil, chama Mad Bomber, certo? A Bomba da Loucura. Eu tenho a versão da Block ainda. E além disso, ele faz 2001, onde ele adapta e modifica o filme 2001 do Stanley Kubrick. Ele cria o personagem Homem-Máquina e também cria uma série. Ele faz a primeira série do Black Panther, né, o Pantera Negra, que ele tinha acabado de fazer uma série política lá no Jungle Action, e aí o Jack Kirby coloca ele para enfrentar o Deus Sapo. Então, assim, você fica naquela aquela ideia que o Kirby já não estava na sua melhor forma. Ele ainda faz algumas capas dos Vingadores, mas o seu melhor produto desta época, em meu humilde entender, é Os Eternos. Para mim, é uma série que você deve ler de um fôlego só. Ela dura 19 edições e tem um anual. Se você puder tirar um final de semana, leia e depois você esquece, certo? E fica pensando, poxa, poderia ter rendido mais. Mas não deixa de ser boa. Eu gosto dela, certo? Ainda que, evidentemente, aqui nesse pod, a gente vai se concentrar em algumas falhas. Agora, assim, Reginaldo, o Jack Kirby sempre foi conhecido por desenhar muito rápido, produzir loucamente, né? O cara fazia várias mensais ao mesmo tempo, então produzia páginas em cima de páginas. Sempre que o prazo na Marvel estava apertado, era ele quem resolvia isso. E também ele ficou muito conhecido por ter uma mente muito inventiva, né? Sobretudo quando se trata de ficção científica, que é um assunto que ele sempre abordou bastante, é uma coisa que ele adorava. Todas as suas séries, de alguma forma, ou se pautam por aquela ficção científica mais dura, ou passava ali por perto do assunto. Mas aqui em Os Eternos, ele foi buscar a inspiração num livrinho que já era muito conhecido nessa época. É isso mesmo. Toda a inspiração aí dos Eternos é assim, era um conceito bem popular nessa época, né? Dos deuses astronautas, né? Então, assim, tem alguns conceitos. Hoje ele é até visto assim de forma, sei lá, ridícula, né? Tipo Tsukalos, assim, né, meu? Alienígenas do passado e tal. Mas quando ele foi lançado, até por uma certa omissão do autor, assim, em alguns fatos históricos mesmo, ele causou repercussão e ele colocou, assim, ele colocava as pessoas para pensarem, ponderarem sobre um fato muito simples que a gente não tem, vamos dizer assim, a gente tem uma certa soberba em achar que as pessoas do passado não tinham capacidade técnica para construir ou para resolver problemas de forma tecnológica, sendo que tecnologia não é só a eletrônica, que basicamente aí ela é coisa recente para a humanidade, né? Muito recente até. Então, assim, o mais popular é a teoria que as pirâmides foram construídas por alienígena, e assim, é uma coisa, até vamos dizer assim, é uma solução docinha, assim, né, que você acaba catando, né, assim, porque você fala, ó, realmente faz sentido, ou só pode ser isso mesmo, tudo. Hoje virou um pouco de piada, mas na época, esse Eric Von Däniken, que é o autor dos Eram os Deuses Astronautas, primeiro lugar que ele achou um nome espetacular para um livro, assim, né, eu acho sensacional esse nome. O nome dá todo sentido, faz um gancho, porque é uma pergunta, né? Você entende o que ele está querendo dizer só com essa frase, né? A questão de você associar as divindades do passado, as mitologias do passado com alienígenas, né? Então, assim, eu acho espetacular isso, né? E o cara era, já ainda por cima, era arqueólogo, então ele tinha, assim, vamos dizer, um verniz científico. E ele juntou um monte de teoria que a gente vê até hoje, né? Algumas são mais assim, não é plausíveis, eu fico com dificuldade de falar, mas assim, né, aquele foguete de uma arte maia, né, o foguete de Pacal que você vê, parece, né, que a figura, né, humana, ela está numa posição de, vamos falar assim, como se estivesse num foguete mesmo, né? Então, assim, sabe, o pássaro de Saqqara, por exemplo, que você vê, parece uma estrutura de um avião, né? Mas também é só um brinquedo, acaba sendo só um brinquedo, assim, né? Então, o que, que ele faz? Ele reúne todas essas teorias numa teoria maior explicando essa questão, né? Que a forma como os humanos interpretaram os alienígenas ou os encontros com alienígenas, eles seriam deuses. Se você ficar só na parte da ficção, uma teoria muito legal, né? Tanto é que eu acho, até me adianto já, falando que eu acho esse conceito um dos melhores, se não for o melhor conceito que o Kirby já trabalhou, cara. Né, eu acho fantástico, tanto é que eu acho a construção das três, assim, do comecinho da história, eu acho fabuloso, fabuloso, assim, né? Acho que ele, sabe assim, quando fala agora vai, né, meu? Eu acho que depois ele se perde um pouco, sim, mas isso a gente vai contando no decorrer do programa. Você, Jamerson, acha que os deuses eram astronautas? Não, eu não acho que os deuses eram astronautas, e eu estou naquela corrente de que havia uma guerra fria e que os russos achavam bastante plausível alimentar, financiar essas ideias, porque ia de encontro aos seus valores ateus. Então, eu não creio que deuses eram astronautas, eu acredito apenas que as pirâmides foram construídas por engenheiros egípcios. E só para contextualizar, eu não sei construir uma parede de casa, então eu não posso. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu não saberia, mesmo que tivesse cimento, tijolos, eu não saberia. Talvez uma parede, tudo bem, aí você fala ridículo, mas você imagina telhados, imagina prédios, edifícios. Eu não tenho o mínimo conhecimento. Eu acho que todas essas coisas foram construídas por humanos, donos de habilidades técnicas e científicas. E se hoje a gente não tem acesso a esse conhecimento, talvez seja pelo incêndio da Biblioteca de Alexandria, ou então outras perdas, certo? A gente sabe que uma das origens da maçonaria foi para proteger o conhecimento de pedreiros e mestres, né? Porque, então, assim, ficava fechado dentro dessas sociedades. Eu não creio que existam consciências alienígenas que tenham feito contato e tenham se escondido. Eu também, viu, cara, assim, até vamos cair já de cabeça na loucura, assim, né? E se perguntarem para mim, pô, você acredita em disco voador? Eu acredito. Acredito sim. Eu acho que é possível, mas não desse jeito, que já não me rotula de doido, né, meu? Deixa eu me explicar. Não, assim, ô Red, é o seguinte, você acredita em disco voador? Não. Mas você acredita em ET? Claro. Eu acredito que exista. O universo tão amplo, eu acredito que exista vida. Só que a perda de combustível, a perda financeiro, de tempo, de locomover no espaço, é muito grande. Então, assim, enquanto a humanidade ou até os alienígenas não encontrarem um jeito de criar buracos de minhoca estáveis e também quiserem ter contato com a humanidade, né? Porque, pelo que eu tô vendo aí, não vale muito a pena não, viu? Não, eu sou exatamente ao contrário, Jamerson. Eu acredito no OVNI, né? Porque ele é um objeto voador não identificado, né? E não acredito no ET. Eu acho o ET um pouco difícil, assim, por distâncias, assim, né? Estelares, assim, né? Eu acho um pouco difícil, né? Eu só acredito no OVNI, assim, por exemplo, eu vejo algo no céu e acredito que é um OVNI, acredito. É um objeto voador que eu não consigo identificar. Você tá entendendo? Sem fazer assimilação direta com um objeto estranho da Terra. É apenas um objeto que eu não sei identificar qual é. Cara, pode ser tanta coisa, né, meu? Pode ser traficante levando droga. É, pode ser experiência, né? O cara usando um protótipo, um negócio secreto, sigiloso de governo. Pode ser tudo isso. Então, eu até acho, né, que isso é possível, né? O alienígena, eu fico um pouco, assim... com o pé atrás, né? Embora eu realmente também não tenha, assim, falado assim, não sou um estudioso no assunto, né? Não posso também afirmar categoricamente. Gostaria que aparecesse logo essa porcaria aí e tirasse a gente desse marasmo aí com essas bobagens que acontecem. Eu gostaria de ver realmente algo diferente, assim, em vida ainda, né? Mas... Não, viu? Se aparecer um, é capaz do prefeito do Rio proibir o desembarque dele, viu? Talvez realmente, assim, até de forma filosófica a gente falar que a gente realmente não está preparado para isso. Se a gente não tem aceitação mútua de quem a gente vê e convive, imagina de quem a gente sabe do inesperado, assim. Então, é assim, não vou muito por aí. Mas é assim, o livro, eu lembro, só para eu falar uma experiência, assim, né? Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li. Uma amiga da minha mãe, ela gostava dessas maluquices de UFO, dessas coisas, e caiu no meu colo assim, sem querer. Sabe quando dão alguma coisa pra criança, não encher o saco, não perturbar? Meu? E não era esse livro, não era eram os deuses, era, acho que era Ouro dos Deuses, que também é do Dunning. Só que é com mais fotos, cara. E eu pirei quando eu vi isso daí. Acho que eu era criancinha, eu sabia ler, só que eu me lembro. Não consigo nem identificar a idade que eu tinha, assim, né? Eu sei que eu agarrei, fiquei tão agarrado no livro que, sabe, assim, ah, que gracinha, deixa ele levar o livro. E eu levei pra casa, né? E é uma loucura. Outro dia eu achei ele no sebo e, assim, fiquei maravilhado com as lembranças que eu tinha, porque realmente, assim, ele mostra foto daqueles Anunnaki sumérios, né? Que são figuras humanas com a cabeça protuberante, assim, puxada pra trás. Tipo, o Conehead, assim, né, meu? O Indiana Jones 4, assim, né, vamos falar dessa forma. Então, assim, tem conceitos que eles são, assim, mais difíceis de explicar, as figuras de Nazca, né, assim, é tão agradável essa ideia, né, e interessante, assim, e tira a gente dessa normalidade, a ideia de realmente a gente ter visitas periódicas de seres superiores, que, assim, você entende o frisson que causou na época, inclusive no Kirby. Com o passar do tempo, isso daí ficou morno, tal, tudo. Até se você pega, assim, quem anos 80, final dos anos 80, tudo, quando tinha o JJ Bennett, ele é mais conhecido pela série Cavalo de Troia, né? Que também é outro picaretaço, assim, mas eu adoro, hein, meu? É picaretaço, mas o livro dele é muito bom, o Cavalo de Troia. Só que ele, assim, ele simulava ou falava, assim, afirmava em documentário, vai, que ele tinha... teve acesso a esses documentos de uma viagem no tempo até a época da crucificação de Cristo, assim, né? Esse é o livro mais conhecido dele, mas ele tem outros livros, inclusive que ele acaba depois amarrando com a série Cavalo de Troia, que ele usa exatamente o mesmo argumento do Dunning, exatamente, só que ele pega, como ele está nessa mitologia judaico-cristã, ele coloca os anjos como figuras, assim, luminosas, assim, altivas, assim, né, aquele tipo loiro, alto, cabelo comprido, com roupas de astronautas, né, e os Grey, vamos chamar assim, seriam quase os demônios, assim. Né? Então, assim, aquele rebelião de Lúcifer dele é quase uma cosmologia, assim, similar aos textos do Dunning, né? E hoje você pega esse maluco cabeludo do Tsoukalos, né, meu, assim, que eu acho ele genial, assim, ele virou folclórico, né, meu, assim, como tudo, hoje a gente tem um certo deboche, ele virou rapidamente de levarem a sério, ele já virou folclórico, assim, né, e é exatamente a mesma coisa, cara, ele vai pegar um objeto passado e vai destrinchar isso daí até trazer pra você, assim, uma coisa pseudocientífica, né, amarrando, que, assim, realmente é pretensão nossa, assim, é muita pretensão nossa achar que povos dos passados não tinham soluções engenhosas, né, de engenharia mesmo, por isso que a gente chama de engenhosas, para resolver os problemas deles no dia a dia. E eu vou mais além numa crítica que se fazia muito, pelo menos um professor meu, eu fiz história, graduação em história, professor meu que ele fazia muita crítica em cima desse livro. Tudo bem que eu fiz graduação já agora, no século XXI e tal. Já no, o livro já era desconhecido, de certa forma, né? Ele é cíclico, né? De vez em quando ele aparece aí na... Igual o Cavalo de Troia, né? Aparece o Cavalo de Troia do Benítez, ele é bom porque ali no comecinho da internet ele enganava muita gente ainda, tá? Eu mesmo, eu demorei um tempão pra saber que dali era tudo ficção, sabe? E assim, porque eu não queria acreditar. Eu queria acreditar no livro, porque era muito bem feito aquele negócio ali. E no caso do Eram os Deuses Astronautas, esse meu professor, ele ia além, porque o livro, no geral, né, passa a impressão de que os europeus, né, se considerando sempre um povo superior ao resto do mundo, né, que conquistou todo mundo, né, as guerras mais violentas foram ganhas por eles, né, e por aí vai, não admitia que povos na África, né, no caso dos egípcios, ou na América longínqua, né, no Novo Mundo, pudessem fazer construções tão elaboradas, que valem até hoje, inclusive, né? A gente sempre fala dos aquedutos de Roma, né? Que funciona, a base funciona até hoje, né? Eles estão funcionando até hoje, né? Tudo mais. Mas esquece de toda essa parte de controle dos rios ou das observações astronômicas e não astrológicas, tá? Que os maias, sobretudo, faziam muito antes do Colombo chegar na América. Lembrando que os maias não foram destruídos pelos espanhóis, né? Ao contrário dos astecas e dos incas, que foram arrasados pelos espanhóis, os maias não foram destruídos por eles, porque os maias já estavam em declínio há muito tempo. Então é bem mais antigo, né? Então os maias têm todo um sistema complexo de estudo de astronomia, da própria matemática, de ciência de uma forma geral, que meio que parece que irrita um pedaço ali dos europeus, que não admitir que esses povos tão distantes, né, inferiores, tivessem capacidade para isso, né? Lembrando também que, por exemplo, no caso ainda do Novo Mundo, né, a única invenção digna de nota dos portugueses da grande navegação é a caravela, né, que é só um barco menor e mais rápido, mas tudo que eles utilizaram de ciência para chegar aqui, ou é chinesa ou é árabe, né, e só existe porque os árabes tinham o costume de conservar e passar o conhecimento adiante, porque os árabes, ou no caso os muçulmanos, né, não árabes em geral, mas os muçulmanos, eles ensinam, pelo menos no caso os homens, né, ensinam os homens a ler e escrever por uma razão muito simples, né, o cara tem que ler o Corão, né, ao contrário dos católicos, que Bíblia em latim existia até pouco tempo atrás, né, se não fosse pelo Martinho Lutero começar a traduzir a Bíblia para a língua que o povo falava, ele tá falando, existia Bíblia em latim até hoje, né? Então tem toda essa... Missa em latim foi até os anos 60. Então, pois é, então, parece que ele não quer que você entenda, né? Porque pra ficar muito restrito ali ao sacerdote, né? Mas no geral, assim, o coisa mais básico, tanto dos egípcios quanto dos maias, né? E dos astecas também, que sempre surpreendeu os europeus, desde sempre, né, até pouco tempo atrás, surpreender como é que esses caras construíram isso, é a questão da pirâmide, né? Só que a pirâmide é a coisa mais básica de física, né? Qual é a forma mais fácil de você construir um prédio, né? Vertical, se não com uma base larga e uma ponta estreita, né? Você ir subindo e afinando o negócio. Isso é o princípio mais básico da física, né? Significa, de um lado, que eles eram muito avançados para a época, né? Estamos falando aqui de 5 mil anos antes de Cristo, no caso dos maias, um pouquinho antes, um pouquinho mais recente, né, em relação a isso. Mas também é uma coisa muito atrasada, porque é o único jeito de fazer se você não tem uma ciência mais avançada de engenharia, né? Você construir um prédio vertical todo reto, né? Mas para construir uma coisa, se a gente aqui, como você falou aí, da ilha deserta, quiser construir um prédio alto, é a base larga e a ponta estreita, né? Não tem segredo. Você vê como a gente é egocêntrico, né? A gente imagina que a humanidade foi criada há mais ou menos 5 mil anos, fazendo adaptações religiosas aí, simplesmente porque a escrita foi criada mais ou menos há 5 mil anos. Então, assim, se criou a escrita, não existia nada antes. Então, a história começa a existir naquele momento. Cara, assim, só pra fechar do Daniken, né? Que eu falei ele de picareta, chamei ele de picareta, mas não foi, assim... Foi de graça não, hein, meu? Porque realmente depois desmascararam que algumas... Não, teorias... sim, tem alterações, né? Ele faz alterações. Isso, nos livros, né? Ele muda algumas figuras da linha de Nazca. Ele faz algumas afirmações, assim, que são, assim, são bem distorcidas, né? E depois... tem uma tal de um laboratório que ele teria encontrado, que não existe aquele laboratório, né? Que ele diz que ele é o cientista mais bondoso de todos os tempos, que ele encontra um laboratório e depois ele lacra o laboratório novamente para que as gerações futuras tenham capacidade técnica para mexer com aquilo. Aí depois até pegaram ele, assim, ele era suíça, né? Ele é suíço, então ele foi pego de fiscais, né? Então, quer dizer, picaretaço, né, meu? Assim, não é alienígena, não, hein, meu? É ET Bilu esse cara aí. Bem, já fizemos um resumo longo do que cercava a criação desse gibi. Então vamos passar agora para a história em si, né? Em Os Eternos, né? Conhecemos um arqueólogo, sua filha e um ajudante ali que está cuidando da parte mais de carregar equipamento, filmando, esse tipo de coisa. Bem naquele estilo, daquele plot bem batido lá, usado no Chapolin, aquele episódio dos aerolitos, né? E aí eles estão ali fazendo algumas escavações antigas em construções dos Incas. Quando eles dão de cara com coisas, né, que não são bem conhecidas do homem, ficam desconfiados do que seriam aquelas coisas ali, tudo aquele maquinário, né? Não é só pintura, né? Tem toda uma ciência ali por trás. E aí, de repente, né, o ajudante, o Ike Harris, ele começa a explicar tudo, né, à sua volta, dizendo o que está acontecendo por ali, o que é aquilo, o que não é aquilo, sempre demonstrando que sabe bem mais do que aparenta, né? Então, ele resume para o professor e para sua filha Margot, apresenta, né, o conceito dos celestiais, né, que são robôs gigantescos, assim, que foram responsáveis pela evolução do macaco, enquanto ainda a Terra dominada somente por animais. E aí, a partir do experimento desses celestiais, né, que seriam os deuses, né, os deuses espaciais, os deuses do espaço, a partir de alguns experimentos deles, de manipulações em cima do macaco, eles termina surgindo três raças diferentes, né, que seriam os humanos, os deviantes, que é um povo que vive ora no subsolo, ora no fundo do mar, né, que são uma raça diferenciada, que tem problemas de manter sua estrutura atômica. É basicamente os Skrulls. Até a cara é a mesma dos Skrulls, e também são, em algumas, alguns deles são transmorfos e tem algumas complicações em cima disso. E os Eternos, né, que é um povo que vive no alto das montanhas, que por ter esse nome, né, os Eternos, tem uma vida longuíssima, né? Não morrem, e por ter uma vida tão longeva, eles foram se aprimorando, e alguns podem voar, outros podem modificar matéria, e por aí vai, né? E esses Eternos é que seriam a base de todas as divindades que existem ao longo de todos os povos, né? Boa parte dos que são apresentados aqui pelo Kirby faz referência diretamente aos deuses gregos, né? Então, o Ike Harris, na verdade, se chama Icaris, né? Que seria o Ícaro, né? Aí eles explicam que os humanos nunca entenderam a sua língua, então sempre modificaram os nomes deles, né? Então, o Macário é o Mercúrio, sabe? Esse tipo de coisa. Então, mas não fica restrito somente aos deuses gregos, né? Tem divindades também de outros povos. E a partir daí, em cima desse plot, né, dos celestiais, que são os deuses gigantescos, robôs do espaço, os deviantes e os eternos, os humanos estão no meio disso, mas aparentemente o Kirby não vai se focar somente numa luta bem entre o mal, né, entre os eternos, os bonzinhos, e os deviantes, os bichos lá feiosos, os Skrulls, né? O negócio é bem mais do que só isso, né? Então o Kirby não tem pressa nessa série. Como a gente já falou, o começo é fantástico, sobretudo no visual. Ele, ainda que abriu, tenha cortado algumas páginas, sobretudo umas splash pages feitas pelo Kirby, que mostra, assim, construções lindíssimas, muito baseadas no que o Reginaldo falou antes, né, sobretudo do foguete de Pacal, bem parecidas. E aí ele não tem muita pressa em desenvolver isso, então a coisa vai se desenrolando, mas o plot principal é que os celestiais, eles vieram à Terra em alguns momentos específicos, e agora eles estão aqui de volta para julgar a humanidade, para ver onde é que a gente está, depois de tanto tempo de evolução humana, para ver em que pé a gente está. Então eles vão ficar aqui 50 anos analisando toda a humanidade e vai dizer o nosso destino, se a gente pode continuar vivendo, para eles voltarem mais na frente e julgar novamente, se vão destruir tudo e acabar com tudo. Então o problema agora é como a humanidade vai vencer esses robôs imensos, esses deuses espaciais, que parecem ser onipotentes e onipresentes e oniscientes. Não tem meios de como vencê-los, né? A minha primeira pergunta para vocês é se vocês acham que aqui, especialmente aqui nos Eternos, o Kirby criou uma mitologia própria, né? Se ele fugiu do que ele vinha fazendo, sobretudo seu trabalho anterior de mais fôlego, que foi os Novos Deuses, né? O que é que vocês acham? Então, cara, é assim, esse começo aí, como que você falou, Dão, é fantástico pra mim, assim. Eu acho que ele recicla, né, conceitos. Quarto Mundo é uma derivação do Thor, não deixa de ser, né? E por sua vez, os Eternos são os conceitos do Quarto Mundo, vamos dizer assim, agora com essa pitada aí, né? Com esse temperinho da teoria do Daniken, né? Dos eram os deuses astronautas. Então, eu acho assim que realmente assim, é parecido o conceito. Né? Só que eu acho muito mais bem estruturado, mas olha, infinitas vezes mais bem estruturado, né? Esse começo é assim, a escavação, né? Começa que esse Ike Harris é uma figuraça, né, meu? Assim, ele tá de óculos escuro, boné e olhando pela lente da câmera, assim, né, meu? Mas, pô, tira o óculos, cara, tá disfarçado dentro da pirâmide? Como pode uma coisa dessa, né, meu? O cara, assim, dá bandeira logo de cara que ele tem alguma coisa misteriosa, assim, né? E ele acaba mexendo nas peças da pirâmide e descobre uma luneta espacial. Então, já no começo você descobre que tá chegando, o leitor é informado que tá chegando alguma coisa do espaço, mas, na verdade, nem é falado ainda o termo celestiais, né? E eles só vão aparecer, salvo engano, a partir da segunda edição ou da terceira, não lembro. Lembra aí, Jamerson? Então, assim, ele tem um controle da narrativa, assim, do roteiro mesmo, que não é nem típico do Kirby, assim, né? Não é o, vamos dizer assim, não é o forte dele. Mas aqui o começo tá excelente, né? A apresentação que ele faz dos deviantes, né? Como uma ameaça. Os Eternos, ele explica bem, ele estrutura bem, assim, né? Demora para aparecer, para finalmente você ver um Eterno, vamos dizer assim, vestido mesmo, assim, como uma divindade, né? Enquanto os deviantes são grotescos, assim, e no meio disso ele vai explicando, né, que o que cada um fazia, né, eles reagem de formas diferentes aos celestiais, né? Então os deviantes sempre foram assim temerosos, né? Eles chegam a construir armas para, vamos dizer assim, são os filhos rebeldes, né, dos celestiais. Enquanto os Eternos, eles são bonzinhos, assim, vamos falar, né? Tanto é que assim, na segunda edição aparece já aquele conceito da câmara, né, de reconstrução. Que o Gaiman até fala, né, mais na série dele, né? Que é a forma como os Eternos voltam à vida. Então eles podem ser destruídos, que eles se reconstroem nessas câmaras, né? Voltam à vida, né? Então uma das primeiras coisas que acontece é isso, né? O primeiro Eterno que você vê é esse Ajak. Ele vem com uma equipe. E o que eu acho muito legal, cara, muito legal, que assim, mesmo tendo esses conceitos assim fantásticos, né, o Kirby ainda tenta pôr um tom científico, né, que esse Eterno que ressuscita com uma equipe, ele simplesmente ele monta lá uma sala de controle, né, como se fosse uma missão Apollo, né, que devia estar na mente das pessoas nessa época, né, e é ele que controla a aterrissagem, a chegada dos celestiais. Eu acho isso assim, olha, um espetáculo, meu, né? Enquanto vai sendo fechado, né, para o julgamento, toda aquela pirâmide, assim, então o Icarus tem que fugir, os deviantes têm que fugir, né? Os deviantes começam a aparecer, deixar de ser simplesmente aquelas figuras malvadas. Eles são super interessantes, assim, né? Eles, no decorrer da história, eles ficam até mais interessantes que os celestiais, eu acho. Né? Mas esse começo, assim, olha, a hora que aparece o celestial, e ele é, sabe, não é dado muita explicação, assim, eles têm diferentes formas e tamanhos, né? Aparece esse. Qual que é o primeiro? É Arishem, né? O primeiro que aparece? Pariu na cabeça, né? Aquele negócio de carro que se. Isso mesmo. Mas ele é o mais legal de visual, pelo menos eu acho. Sim, sim, sim. As eles, cores, né? Quanto menos, vamos dizer assim, antropomorfizado eles forem, menos assim, a figura que você pode assimilar com o rosto, alguma coisa, é mais legal, né? Os celestiais são um achado, cara, assim, né? Ao invés deles ficar, do Kirby só ficar nessa brincadeira de atualizar os mitos, né? A Circe, né? A feiticeira Circe vira Cersei, os Uras é os Zeus, né? Assim, ele traz toda uma mitologia espacial com esses... eles são cientistas, né? Eles são pesquisadores, os celestiais. Então, isso eu acho, assim... Olha, cara, fantástico, assim, né? É uma pena, foi... Eu acho que faltou um pouquinho de visão da Marvel, um pouquinho de paciência também com o Jack Kirby. Ele tava um pouquinho defasado, assim, né? Ele já não era, por exemplo, assim... Falavam que o traço dele nem era mais o gosto popular na época... Mas eu acho que se isso daí tivesse sido bem desenvolvido, seria muito legal, cara. Seria clássico, assim, talvez um dos maiores trabalhos dele. Eu ainda complemento, Reginaldo, porque eu lembro que quando nós fizemos um Sete Jagunços sobre os 100 anos de nascimento do Kirby, né, isso em 2017, vou deixar aí linkado no post, nós falamos sobre isso, né, que boa parte dos trabalhos dele sem o Stan Lee, quando ele fez trabalho, geralmente... Ele escrevia e desenhava. Nós comentamos, isso foi puxado por você, que ele sentia falta de um editor, né? Parece que ele sozinho, ele escrevendo e desenhando, ele colocando os diálogos, né? Já que lá no quarteto, de certa maneira, ele escrevia também, né? Ele criava aquele plot principal da história, custando e jogar em cima. A falta do editor para dar um direcionamento na história, sabe? Fica muito claro aqui nos Eternos. Porque tem horas que cada edição é muito desconexa da outra. Tudo bem, né? Que você não tá, ele tá contando uma longa história com vários capítulos ali, mas tem coisas que são muito desconexas, assim, muito mesmo. Então parecia se tivesse um editor ali do lado, ó, vai por aqui, não vai por aqui, desse umas dicas e tal, assim, ele queria, né, era uma coisa que ele queria, essa liberdade de criação e tal, então, mas ficou muito solto o negócio e parecia que ele tava criando o negócio ao sabor do momento, né, lançava uma, vou ver o que eu faço na próxima, sabe, não tinha um planejamento maior em cima daquilo, pelo menos é essa impressão que passa quando você lê assim, como o James falou, de uma tacada só, né. Você vê assim que, até assim, se você lê durante as edições, você vê que o começo é estruturadinho, como vão aparecendo os personagens, né? E chega uma hora que descamba, né? Ele começa a pôr muita coisa, que nem os deuses russos, aquela família russa, depois aparece o esquecido, depois aparece o rejeitado, depois é o Kirby sem controle, porque ele adorava fazer isso. Ele adorava criar personagem. É sem controle mesmo, Regi. E eu li a história toda. E em seguida, o que que acontece? Na edição 13, tem a Unimente, não tem? Então, depois que eles desfazem a Unimente, uma energia vai e ocupa um robô Hulk. Aí o Icarus vai lutar com o robô Hulk. Esse robô Hulk é esquecido na cronologia da Marvel e anos depois ele aparece numa história do Hulk do Peter David, certo? Anos depois. E aí em seguida, são duas edições, aí tem um gapzinho na mensal porque vem uma edição anual. E essa edição anual ocupa a edição mensal, o espaço da edição mensal daquele mês. O que acontece é que a Athena, o Rejeitado e o Carcas, eles vão enfrentar um vilãozinho que ressuscita monstros clássicos, né? Barba Azul, vilões clássicos da literatura. Ok, não tem sentido nenhum com a história principal. Aí, a fase final é ainda mais triste, porque o Icarus ele vai e se aproxima de um grupo de Eternos chamados Eternos Polares, que até aquele momento não tinha aparecido na trama. E aí lá ele tem um primo chamado Druig, certo? E esse Druig é a semelhança do Loki. E aí ele cresce o cabelo do Icarus, que o Icarus fica visualmente o Thor. E o Druig é visualmente o Loki. Então, basicamente, esse último arco é uma história do Thor enfrentando o Loki, certo? Ele fica atirando e comparado com o início, que é tão coeso, e ele faz algo que ele fez também no título Novos Deuses. Ele tem uma trama, mas aí ele dá momentos de ação para manter o leitor de quadrinhos interessado. Por exemplo, aquela hora que os deviantes atacam Nova York. Aquilo ali, ela tá na trama para manter os leitores interessados. Porque ele não queria contar aquela história de um ataque de deviantes em Nova York. Aquilo ali é bobagem. E lembra muito primeiro filme dos Vingadores, né? Essa parte aí, o primeiro Vingadores. Porra, bicho, foi isso que me veio à cabeça também lendo, véio. É muito igual, sabe? É muito igual. Pra mim é muito parecido, véio. É a mesma ideia. Eles lutando nas paredes dos prédios, assim, né? É muito parecido mesmo, assim. E é só, assim, como é que fala? Pra encher linguiça mesmo, assim. Aí faltou realmente um editor de pulso, né? Porque também não dava, não é qualquer um que conseguia, né, falar com o rei desse jeito, né? Falar, não, ó, você, por aqui você estava indo certo, continua nessa ideia, não volta para os vícios antigos, não traz o Thor de volta, né, o Loki, não faz. E é o seguinte, aquela trama do deviante rejeitado, aquilo, então, é basicamente, aquela trama do forrageador é essa trama aí do rejeitado. E se você olhar uma história do... Tem uma trama do Thor, aquelas tramas pequenininhas na época dos Argonautas, com a mulher que era interesse romântico do Baldur. Tinha uma vilã que era... A Carlila. Então, assim, tem essas tramas ecoam. Então, como eu li Thor muito novo, pra mim é uma referência. Quando você bate o olho e vê uma trama parecida, você fala, uai, eu já vi isso? Isso sem falar que o rejeitado, ele não é a cara, ele é o próprio Príncipe Valente, né? Ou seja, novamente o Kirby voltando, já tinha feito lá o Etriga, né? Chupado o Príncipe Valente, e aqui ele faz o rejeitado é muito parecido com o Príncipe Valente. O cabelo é igual, a cara é igual, tudo é igual. E ele é marrentinho, meu, que me dá mais raiva. Ele é, né? ele é cheio de pose, assim, e bonitão, assim, né? E ele, acho que assim... Quem encarar? E o que é engraçado é que a sociedade deviante, ela é deformada, né? Então eles mostram, eles são feiosos, eles não são... semelhantes um ao outro, todos eles têm deformações, e nasceu o rejeitado, que ele é rejeitado porque ele não é deformado, ele parece um eterno mesmo, assim, parece o Príncipe Valente mesmo, tem aquele cabelo de escova da Farrah Fawcett. Assim, ou né? Seja, você também pode voltar à trama do Orion em Novos Deuses, né? Porque apesar que o Orion tem um aspecto lá de Apocalipse, mas ele não usa isso, ele usa a caixa materna, vai e refaz o rosto dele, né? Mas se você pesar as duas tramas, é uma só. Não, tem várias similaridades também, né, Jamerson? Ele não chama de tubo de explosão, mas de vez em quando os Eternos se teleportam do nada, assim, que, sabe, faltou um tiquinho, assim, de... O cara tava, assim, a mão chega a tremer do Kirby, assim, pra fazer aquele boom do tubo de explosão, né, meu? Porque... E aí, seria, assim, alguns pesos e medidas, eu até entendo como concessões que um autor tem que fazer. Mas, por exemplo, o Zurras, ele puniu o banido, que é o Gilgamesh. Né? Anos depois a gente vai descobrir que ele é o Gilgamesh. Mas, assim, por que ele não puniu o Icaris? Por que ele não puniu Athena? Né? Por que ele não puniu o Makari? Quer dizer, assim, o Gilgamesh, em termos de importância, ele é pouco importante. Só quem conhece um pouco mais, um segundo nível de mitologia que conhece Gilgamesh. Vale dizer também que, né, já que boa parte, né, dos Eternos, né, toda ela a base da mitologia grega, que os deuses gregos é bem diferente de todos os outros, né? Porque os deuses gregos, eles não têm... Eles não são bons ou maus, né? Eles são, sabe, eles vão ao sabor do momento, né? Então ele pode ser muito escroto, pode ser muito bom, né? Então ele tem essa característica bem humana, né? Então talvez isso explique também esse comportamento dos Urs. Mas, Reginaldo, você puxou aí sobre os deviantes, eu vou perguntar pra você na lata. Os deviantes são os Skrulls? Então, depois disso daí, eles até fizeram um retcon, né? Relacionando os deviantes com os Skrulls, sim, né? Porque é engraçado assim que no começo dos Eternos vai assim, ele estrutura direitinho as três espécies, né? Ele coloca os humanos como os mais populosos, né? Os que, vamos dizer assim, os que teriam um volume maior de habitantes, ao mesmo tempo que eles seriam assim, vamos dizer, a sina da humanidade é ser belicosa, ser guerreira, né? Viver em conflito. E isso daí poderia até ser o fim da raça humana, porque é da natureza do homem guerrear, né? Então achei isso sensacional, né? Aí ele pega os Eternos e coloca eles como os seres perfeitos, né? Que através, né? Não foi os deuses, os celestiais que deram essas capacidades para eles. Eles é que desenvolveram esse controle molecular, né? Essa mente. Eles sempre falam que a mente do Eterno, né, é super poderosa. Eles não fixam um poder, né? Eles não são mutantes ou inumanos, por exemplo, que cada um tem um poder, né? Vários poderes em comum. Então todo Eterno pode voar, todo Eterno pode controlar as moléculas, né? Todos eles, assim, eu estava falando do tubo de explosão, mas todos eles não têm uma caixa materna para mudar a fisionomia, mas todos eles conseguem, eles de repente aparecem com uniforme, que eles falam assim, ó, eu estava usando de uma ilusão. Então todos eles fazem isso. Talvez lá o duende, o menininho, tenha uma habilidade maior para isso, né? Todos eles voam, são rápidos assim, mas o Macario é super veloz. E aí o Kirby coloca a terceira raça dos deviantes como os que possuem, né, essa estrutura molecular mais instável. Eles mudam de forma, eles conseguem mudar de forma, embora você não veja todos eles fazerem isso, só aquele Crow, né, que faz põe chifres na cabeça para simular, né, até legal a estratégia deles. A gente falou que esse combate em Nova York, que lembra o filme dos Vingadores, na verdade são os deviantes agitando a humanidade para a humanidade junto com eles lutarem contra os celestiais, né, porque o propósito dos deviantes agora é assim: enquanto os Eternos recebem bem e vão analisar o que os celestiais vieram fazer nessa, que eles chamam de quarta expedição, né? Então, os celestiais já estiveram na Terra pela três outras vezes, né? Então, assim, os deviantes não, eles foram punidos na segunda, né? A primeira vez que eles vieram, eles foram criados, os deviantes humanos Eternos. Na segunda, eles foram punidos, porque os deviantes eram a raça dominante da Terra, os Eternos eram apartados, né? Aparentemente é isso, e os deviantes escravizavam os humanos. Então eles foram, não por causa disso, mas porque eles ameaçaram os celestiais quando chegaram a segunda vez, eles destruíram a cidade dos deviantes, que eles chamam de Lemúria, e falam de outros continentes, como e Atlântida mesmo, né? Então é legal ele amarrar essas histórias, essas mitologias, né? Nós já estamos falando aí daquelas teorias da Blavatsky, né? Então, assim, acho muito legal isso, muito legal, né? O Kirby era um cara entendido nesses assuntos de ocultismo, né? E ele dá só uma pinceladinha aqui relacionando esses conceitos. E aí, anos mais tarde, porque essa história aí, o que nós estamos falando, o que o Jamerson falou dessa história do Hulk aí, é uma loucura, cara, porque não acabou, o Eternos não acabou. De repente, do 13 em diante, você vê que teve um controle editorial e o Kirby, porque era o Kirby, se emburrou, ficou emburrado e cortou a história. Ele fez no automático, tanto é que uma hora ela perdeu, né, interesse de todo mundo, porque realmente ficou ruim, né? Mas é assim, por outro lado, eu acho que até o Jamerson sabe falar melhor, porque eu tenho certeza que ele... A gente falou de Roy Thomas, acho que quem entende mais é o Jamerson, né, de nós três. Mas foi o Roy Thomas que recuperou esses conceitos e foi, sabe, costurando eles de novo no universo Marvel, que eu acho até positivo, embora eu adorasse ver o final dessa história dos Eternos à parte do universo Marvel, e a costura não ficou ruim. Nana, o que você acha, João? Eu li o Thor 300. Na verdade, é uma trama que o Roy Thomas começou lá em Thor 280. E ele junto com outras tramas, porque naquela época os quadrinhos não eram feitos como hoje, né? Que tem apenas uma trama principal, certo? Tomando conta da trama, e aí terminou aquela trama, vai para a próxima. Naquele momento existiam várias tramas ao mesmo tempo, né? Ele faz uma adaptação do Anel dos Nibelungos dentro de Thor. Ele faz adaptações de outras histórias dentro do Thor. E no número 300, cria-se uma trama anterior em que o Odin finalmente termina a construção do Destruidor para fazer frente aos Celestiais. E Zurras morre e Gaia escolhe 12 seres humanos para evoluir, seria uma espécie de um conjunto de novos deuses, me falhou o nome agora desse conjunto. Eles inclusive aparecem durante a Guerra Revolucionária no título do Homem-Aranha. E aí, esses 12, simplesmente os Celestiais, simplesmente adiam a decisão. Eles chegam um momento de julgar a humanidade, eles não julgam, eles vão. E diante daquele negócio, eles adiam mais e vão analisar aqueles 12 garotos, certo? Eles têm um nome diferente, não é exatamente Panteão, não. Eu vou verificar e daqui a pouco eu volto a falar, certo? Que eu já escrevi sobre isso. Então, assim, chega um momento e jogaram lá pro Roy Thomas e falaram: olha, o que que você pode fazer com isso? Aí o Roy Thomas falou: puxa, isso aqui eu podia dar uma mudada, mas tem que encerrar a série. Porque fica realmente a impressão de que a trama fica aberta, né? Eles voltam no universo Marvel. Olha só, Thanos, o vilão do Capitão Marvel, ele é filho do Allars, que é o mentor. O mentor é irmão do Zurras. Depois, certo? Eles começam como olimpianos, mas aí ele acaba sendo um eterno. Então, são coisas que você vai vendo. São chamados simplesmente, ó que nome complexo para eu esquecer, Jovens Deuses. Né? Eles voltam, eles aparecem durante a Guerra Revolucionária. Você ri, né? Tô velho mesmo, certo? O Gruenwald, o Mark Gruenwald, ele pega esses conceitos, ele faz esse link com o pessoal que foi pra Titã lá na série do Capitão Marvel, certo? Pra separar dos olimpianos, né? Eu tô falando assim, porque fica a impressão que o Arlas, o mentor lá da série do Capitão Marvel, ele é dos deuses olimpianos, né? Hércules, Zeus. Então o Gruenwald vai e faz uma separação. Na verdade, ele seria irmão dos Urras, certo? Dos Eternos. E sempre houve uma tentativa de trazer esses mitos de volta para Marvel. A tentativa que eu acho melhor sucedida foi a tentativa que foi iniciada em Atos de Vingança, quando o John Byrne ele retorna para Marvel. Ele assume as duas séries dos Vingadores e, apesar dele fazer o texto completo em Vingadores da Costa Oeste, com a trama lá de Visão e Wanda, para mim, eu acho divertido, não melhor, mas eu acho grandemente divertido uma série que ele vai desenvolvendo ali com Cersei, certo? Ali nos Vingadores, que ele traz ela para os Vingadores e aí ela acaba sobrando, né, na equipe. Ela sempre fica sobrando, assim, ela acaba permanente na equipe e que vai levar até aquela fase do Proctor, que é uma versão alienígena, uma versão alternativa do Capitão, do Cavaleiro Negro, que é apaixonado pela sua Cersei, né? Então, assim, o Eternos estão presentes no universo Marvel e quem terminou a trama foi Roy Thomas, mas ao deixar que os Jovens Deuses fossem julgados depois, acaba ficando em aberto. É tipo assim, olha, eu vou terminar, mas não vou terminar não, viu? Se o Kirby quiser voltar aqui, enquanto ele tivesse vida, quiser voltar para terminar essa bagaça, e acaba sobrando até pro Neil Gaiman, né? Porque ele fez uma série. Vamos se direcionar mais pro final, e aí, antes de encerrar de vez, eu queria saber de você, Ginaldo, porque essa série, como falamos aqui, ela se encerrou de forma abrupta, né? Em 19 edições, não tem lá um fim muito bem fechado pelo Kirby, né? Como o Jean explicou bem, ela vai ser encerrada mais à frente, né, por outros autores, ou integrada de vez ao universo Marvel, né? Ela saiu aqui somente 13 dos 19 números, bem espaçada em Super Aventuras Marvel. Eu vou colocar no post, né, as edições que saíram aqui do Brasil. Das 13 edições, nenhuma delas foi capa da Super Aventuras Marvel. Tudo bem que algumas capas de Eternos são bem fraquinhas, mas por outro lado tem capas maravilhosas, o Gibi, assim, coisa linda. A primeira edição é uma capa lindíssima, coisa linda mesmo. Mas boa parte das 13 Super Aventuras Marvel tinham capas dos X-Men, que era o Coqueluche da época, né? Era os X-Men do Claremont e do Croco, e posteriormente, já depois, vai sair o Claremont com o Birne, né? Mas era, só tinha capa dos X-Men. Capas horríveis, algumas capas nacionais lá, de alguém segurando alguém, alguém no chão, aquelas capas de impacto. Mas todas elas, acho que só uma é uma capa do Demolidor, que já era o Demolidor do Frank Miller, né? Mas todas elas são capas dos X-Men, então não tem essa menção da capa, né? Nem a primeira edição, que além de ser bonita, é a primeira. Não faz qualquer alusão ao fato de ser uma série do Jack Kirby, pelo menos não aparece, né? Tá lá, só o Stan Lee apresenta, o nome Eternos, e embaixo lá, roteiro e desenho Jack Kirby. Então, o Jack Kirby passa ileso. Então, o Jack Kirby demorou muito também no Brasil para ser o cara que ele é, né? Já demorou nos Estados Unidos, no Brasil, então demorou muito mais para as pessoas reconhecerem o que foi o Jack Kirby, por aí vai. Então, ele passa bem ileso nessa época. Então, saiu espaçado, só saiu essa vez, espaçado para as Aventuras Marvel, né? Em formatinho, que formatinho sempre prejudicou muito a arte do Kirby. Então ele pergunta, você acha que vale a pena esse material sair hoje, sobretudo o que saiu depois, né? Se vale a pena publicar esse, ou se vale a pena republicar essa série essa minissérie que o James citou do Neil Gaiman, né? Que é uma série que você releu há pouco tempo e você gosta muito. Olha, eu acho assim, só por registro, eu acho que vale a pena sim. O problema é que ela não acaba bem, né? Porque ela vai nesse, eles abrem vários arcos assim, né? A questão do que os Celestiais vieram fazer. Aí tem o arco do desenvolvimento, assim, das duas cidades, né? Dos Deviantes e a Olímpia dos Eternos, né? E a interação com os humanos, né? Ao mesmo tempo que a Terra toda é visitada por esses gigantes celestiais, e cada lugar reage de uma forma, né? Por exemplo, a Rússia, eles lançam um míssil nuclear e o robô parece que desvia o míssil e devolve para a central de controle. Era uma ilusão só, né? Então, assim, eles estão realmente fazendo pesquisa aqui, né? Analisando. Eles ainda não chegaram ao ponto de destruir lá na história, né? E aí o arco final são todos os Eternos se unindo na Unimente, que é uma ideia assim, é a cara do Kirby, né? Que aquela, qualquer outra pessoa seria cafona, mas o Kirby fica genial, porque vira uma cabeçona assim, né, de energia formada por todos os Eternos, né? Inclusive hoje mesmo, né, aquele perfil da arte do Alex Ross publicou aquela, exatamente essa sequência, quando estão todos os Eternos voando para formar a Unimente. Essa, cara, é maravilhosa essa sequência, assim, né? Então eu acho legal isso para registro, né? Mas depois dessa união, ela não dá continuidade. Tanto é assim que a próxima edição é realmente assim: a Unimente se desfaz e os Uras, assim, no maior anticlímax, ele fala: não, tenho novas questões a considerar. Fala, pô, pera lá, você fez uma cabeçona gigante de energia que flutua no espaço e vem me falar só isso? É só isso que a resposta que você encontrou? Então, assim, fica perdido. Daí essa questão aí do Robô Hulk, você vê assim que é realmente o Kirby indo assim no freio de mão puxado, cara. Então aí essa segunda parte, acho que não vale a pena, cara. É exatamente isso, Reginaldo. Assim, você fica naquele clímax, né? Pra mim, as coisas já começam a dar errado quando você começa a resgatar alguns diálogos. E você vê que lá tem um celestial que vai ficar observando a humanidade 50 anos. Pô, a gente sabe que a série não ia durar 50 anos, né? Então, é uma coisa que é bem pontual. Os Celestiais estão ali para observar. Mas isso, viu, Jamerson? Isso eu até entendo que ele poderia resolver em forma de roteiro mesmo, né? Falar assim, nossa, a humanidade ficou tão escrota que o Arishem lá, o Celestial, com o puta que pariu na cabeça, fala, chega, não preciso de 5 anos, meu, já vi tudo que tinha que ver, meu. Vamos acabar. Não, não é 5, são 50. Então, exatamente, ele fala, pronto, acabou, não preciso de 50 anos, vamos acabar. Não, tudo... isso que eu acho que faltou é assim, é uma condução editorial sabendo aproveitar o talento do Kirby. Eu também fui ler, não, aquela pauta que a gente fez, né, da primeira vez do Kirby no Sete Jagunços. E eu não lembro se eu falei lá, mas eu tinha notado que o Will Eisner uma vez definiu que, assim, ele definiu a relação. O Stan Lee era um escritor que queria ser criador, mas ele não era um criador tão bom quanto o Kirby podia ser. E o Kirby era um criador que queria ser escritor, mas ele não conseguia ser um escritor tão bom quanto o Stan Lee conseguia ser, cara. Então, isso daí é assim, não é à toa que o Will Eisner é o Will Eisner, né? O Will Eisner é o celestial dos quadrinhos, assim, né, meu? É o cabeçudão, né? Então, assim, não é à toa que ele é o que é, porque essa frase, cara, define muito bem. O Kirby achou um veio, assim, de ouro, só que ele não conseguiu explorar direito, né? Então, é uma pena. Eu acho que, assim... para hoje em dia, isso daí não passa, né? Isso daí é coisa de leitor velho. Vamos falar assim, agora com essa versão do cinema, tudo, que eu acho que vai aproveitar muito do Gaiman, porque o Gaiman não foge dessa linha guia, né? Não foge. Talvez eu acho que ele explore um pouquinho menos essa trinca, sabe? Eternos, Celestiais e Deviantes. Eu gosto da minissérie. Olhei hoje ela de novo antes da gente falar. Eu acho que a arte do Romitinha, assim, é monstruosa. É monstruosa, assim, de qualidade, né? Acho que é um dos últimos trabalhos do Romitinha que você fica babando mesmo, assim, que não é possível alguém não gostar da arte que ele tem lá, né? Então eu acho que vai ser por aí, né? O que a gente viu até aí, né? Agora na Comic Con, né? Apareceu lá o cast dos Eternos, né? Eles vão ter uma variação, né? Alguns personagens vão ter vamos dizer assim, o que é um personagem masculino vai ser interpretado por uma mulher, que eu não vejo nenhum problema nisso, né? Nenhum. Acho legal, que eu não vi, né? E pergunto pra vocês, que eu acho que até agora não falaram nada, foi dos Deviantes, né? Você não ouve falar muito de Deviantes. E eu acho que eu acho essencial quando você. O nome Eternos é muito forte, né? Mas eu acho que pra história fluir e ser marcante, ela tinha que ter essas três etapas. Os Eternos, né? Ou melhor, essas três etapas, não, esses três elementos. Os Eternos, os Deviantes e os Celestiais, né? E os humanos, claro, mas esses três eu acho essencial, cara. E nós não ouvimos falar nada de Deviantes. Sinceramente, tô bem fora dessa adaptação cinematográfica. Só vi agora o que você falou sobre o cast. Também, para mim, pouco incomoda a mudança de sexo de alguns personagens. Como aqui no Brasil, acho que vai passar batido, né, nesse quesito especialmente, tirando um ou outro mais cabuloso que vai ficar reclamando disso, vai passar muito batido, porque é uma série que saiu uma vez ali há muito tempo atrás, sabe, pouco conhecida. Até essa, eu penso que até essa minissérie do Gamer com o Romitinha, sabe, é bem, sabe, não é muito comentada, você não vê as pessoas falando. É obscura, é obscura mesmo. Se não fosse agora que o Jason Aaron usou os Celestiais no seu arco inicial dos Vingadores, e já abre o parênteses dizendo que foi muito mal utilizado, sabe? Um negócio muito chato, uma história bem chatinha mesmo. Ele mostra lá o poderio dos personagens, o tamanho, a imensidão, como eles são poderosos, mas, nossa, é um arco muito chatinho, sabe? Então, tirando isso, passa muito batido. Né? A galera vai assistir porque é o filme da Marvel, mas tirando isso... Cara, e assim, eu... um dos personagens, a gente nem falou dele, mas eu adoro, cara. É o tanto visualmente, assim, como conceito, é aquele Carcas, né, meu? Que é uma cabeçona gigante, né? Com os bracinhos, as perninhas pequenas, ele parece um funko, quase, né, meu? Né, um Funko do inferno, porque ele é vermelho, meu. E ele usa uma tanga, né, meu? Uma sunga branca. É uma, né, fralda, velho. E ele toma uma sova do rejeitado lá, que é marrento, meu. Ele toma, meu, que ele fica estirado no chão, assim. Então ele é muito engraçado, assim, é um personagem muito legal, né? E a outra coisa que eu li também, pra gente conversar aqui um pouco, que ele aparece, ele tá citado no elenco, ele até acho que é um personagem, é um ator japonês, né? Mas ele aparece no elenco, é o Gilgamesh, que realmente, assim, aqui na série do Kirby, ele vai aparecer no 13º número, lá atrás, no finalzinho. Ele nem é muito caracterizado, assim, bem caracterizado. Você vê ele na penumbra e depois coberto por uma armadura dourada, prateada, né? Que fala que é de aço líquido, assim, né? Não, aço maleável, né? Daquelas viagens divertidas do Kirby, né? E ele vai aparecer anos depois, não sei se vocês lembram ou leram disso, em Vingadores 300, que ele aparece já como Gilgamesh, vestido mesmo, com aquele capacete que é um touro com chifre, assim, né? Então ele faz uma alusão, né, aos mitos sumérios, embora ele não tenha nada a ver, cara, nada a ver. E acho que aos poucos a própria autor, quem que era? Você lembra, Jamerson, quem que era o autor? Watt Simonson. Isso, foi descartando isso, cara, porque, sabe, foi tirando a roupa dele, falou que esse cara não tem nada a ver, assim. E uma das histórias que eu acabei de ler, assim, que é muito engraçado, cara, porque é quadrinhos mesmo, assim, aí, sabe, não é nada memorável essa fase dos Vingadores, é a fase da que eles ficam naquela ilha flutuante, né, a base deles vira uma ilha flutuante, e uma hora que eles são atacados por uns homens lava, cada Vingador tá fazendo uma coisa, assim, debaixo da terra, aí o Namor atravessa, assim, pelo fundo do mar e entra, só que ele fica desidratado, porque ele passa pela lava, né, ele quase nada na lava, aí todo mundo olha pra trás, assim, e vê o Gilgamesh parado, meu, assim, sabe? Só vê aquelas linhazinhas dele tá tremendo, assim, meu, mas o que esse cara tá fazendo lá atrás, meu? Tá... Aí um deles fala assim, não, ele tá controlando a temperatura dele porque ele controla as moléculas. Mas essa história aí é do Burnie. É muito engraçado, cara. Essa sequência, acho que ele fica umas 10 edições nos Vingadores. Mas é assim, é um personagem esquecível, ele é, vira e mexe, ele é citado como um dos piores Vingadores, porque realmente, assim, essa época também, assim, que o Quarteto, acho que a Sue e o Reed Richards participaram da equipe, assim, então é um período, assim, esquisito, né, dos quadrinhos, mas que vale a pena ler, assim, e o que forem fazer com esse personagem no cinema vai ser inédito. Então, assim, tem muita coisa que você percebe que eles vão desenvolver, assim, né, uma história própria, e aí eu já acho interessante, né? Só fico curioso em saber por que tem essa ausência de deviantes, né? Já que os Celestiais, sim, eu acho que eles têm que aparecer e vão aparecer, né? Bom, pois bem, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar um bocado de coisa sobre essa série dos Eternos. Fica aí a dica para você buscar a leitura. Você acha fácil escando isso daí? Nem vou falar para você ir atrás das Superaventuras Marvel, porque ela... Onde isso saiu aqui foi no comecinho da revista, ali pelo número 30, mais ou menos. Então, é um zóio da cara você achar esses formatos. Você até acha com alguma facilidade em sebo, na internet, mas é muito caro. É coisa de 15, 20 reais pra cima numa revistinha, formatinho. Então, você acha muito fácil. Nossa, mas vale a pena, hein, Dão? Ah, com certeza. Vale a pena, viu, cara? Com certeza. Porque é numa edição pequenininha, formatinho, tinha, olha só, tinha o X-Men do Claremont e do Byrne, né? Logo depois da morte da Fênix, que é muito legal essa história, a equipe tá se reencontrando de novo, assim, tá, é bem legal. Tem o Demolidor do Frank Miller em algumas edições, né, que é espetacular, né? Também é logo depois da morte da Elektra, então acho um espetáculo, aquela história dela subindo a montanha, assim, vestida de branco, pra mim é maravilhosa, né, da Elektra, maravilhosa, meu. Né, tem também aquele encontro dos X-Men, do Wolverine e do Noturno com o Vendigo, né? Tem o que o Jamerson adora, pô, o Mestre do Kung Fu, né? Espetacular, assim, arte espetacular, cara, assim. Então, assim... É, o Gene Day morreu, a carreira dele é curta e é pouco lembrada porque ele morreu novíssimo, ele não tinha 30 anos. Ah, e é muito bom, cara, assim, essa super... Você começa a ler e você... na hora você quer continuar, você quer... Você lê todas as histórias são aproveitáveis, assim. Então, é assim, pra quem realmente que quiser, se interessou, vai por aí, cara, né? Porque ainda tem... Eternos, ele... Eu acho que o do Gaiman é volume 3, não é isso, Jamerson? Isso mesmo. Tem mais uma série no meio. Isso, tem o 4, volume 4. Tem uma série e tem uma graphic novel. Então, você conhece o volume 4? Você fala depois do Gaiman? Isso mesmo. Não conheço, não. Eu também não conheço, cara, porque é misteriosa, assim, super obscura, ninguém falou nada, né? É esquisita, acho que ainda é no selo Marvel Knights, não é isso? Então... Eu acho que é no Max, mas aí... Ah, é. E inclusive eu acho que chama The Eternal e não Eternals. É, seria O Eterno e não Os Eternos. Não é muito citada porque realmente não foi grande coisa, né? E o resto ele realmente, assim, igual você falou, Dão, agora, né, nesse arco dos Vingadores que aparecem os Celestiais, mas eu não gosto, cara, quando eles são retratados só como gigantes, assim, né, estruturas gigantescas, né, durante a série o Kirby fala que um deles tem 600 pés, né, que é uma coisa, assim, absurda de grande, assim, ele é muito grande. O que é interessante é o distanciamento deles, o fato deles serem incompreensíveis, assim, né, eles não podem nem ser muito trabalhados, eu acho. Acho que se tiver, né, se você colocar um Celestial na porrada, eu acho que perde um pouco, né, não vejo eles com essa aplicação, cara. Então fica aí também a outra dica, né, que eu falei, que pra quem não conhece nada do pelo menos dos Celestiais, a Vingadores, a nova mensal da Panini tá aí nas bancas lá do Jason Aaron, o primeiro arco, ele utiliza especificamente os Celestiais, mas o que eu quis dizer, não é que a Supernaturas Marvel da época era ruim, o problema é que você encontra hoje um formatinho muito caro, né? Então, ou é pela Supernaturas Marvel, ou é a Capitão América da Block, que além de ser mais difícil de encontrar, ainda consegue ser bem mais caro. Então, você vai pagar, sei lá, 20, 25 reais no formatinho, que é muito bom, que as histórias você acha muito fácil aí, por scan, sem estresse, porque ter a perspectiva que isso seja republicada beira a zero, né? Não tem nem... A do Gaiman, que é muito mais chamativo, que é o Gaiman e o Romitinha. A gente não tem nem ideia de quando isso possa sair novamente. Avalie o trabalho antigo do Kirby, que sequer foi concluído. É, ela saiu numa Salvate preta também, né, Dão? Essa do Gaiman. Né? Então ela tá mais fácil de achar. Às vezes você acha ela até encalhada aí em qualquer banca, cara. Então essa sim é mais fácil. Eu, inclusive, a minha versão é da Salvate preta. Não sabia dessa, não sabia não, não vi não. Então, melhor ainda. Bom, amigos, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente fica por aqui. Até a próxima com mais Omniverso. What is the explanation? Who knows? Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.